O rei que morreu, mas o amor vai renascer. Davi com bondade enviou consolo, mas a traição veio como um solo. Oh, Hanu, não veja com olhos de dor. A honra se transforma em um clamor. Em tempos de guerra, juntos vamos lutar. Com fé em avançam, mas não temeremos. Joabe à frente, com coragem iremos. Se a força do inimigo nos cercar, em unidade, juntos vamos clamar. Oh, irmãos, em Deus podemos confiar. Ele é nosso escudo. Vamos batalhar. O Senhor é a luz em meio à escuridão. Com Ele ao nosso lado, não há condenação. Celebrar a paz que vem do céu, nos fará triunfar com corações unidos.